ZYC299. Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo. Uma emissora do IRDEB. Secretaria da Cultura e Turismo. Governo da Bahia. Na Educadora, Encontro com Chorinho. 10 anos de música instrumental brasileira. Seja na música popular ou erudita, o Brasil é possivelmente o país do mundo onde o violão tem alcançado a sua maior projeção. Basta dizer que é de todos o único instrumento musical aqui fabricado comparável em qualidade aos melhores do mundo, a ponto de ser exportado em larga escala. E em matéria de violonistas, também não ficamos atrás. Já tivemos Américo Jacomino, o Canhoto, João Teixeira Guimarães, o João Pernambuco, Heitor Villa-Lobos e Dilermando Reis. Além desses que pertencem à eternidade, estão aí Canhoto da Paraíba, Sebastião Tapajós, Irmãos Assad, Darcy Vilaverde, Baden Powell, Turíbio Santos, Orondino José da Silva, Dino e Rafael Rabelo. Graúna, Reboliço e Jongo são os choros que escutamos com os violonistas Dino, Rafael Rabelo e Turíbio Santos. Todos eles são de autoria de João Teixeira Guimarães, o João Pernambuco, um violonista do começo do século e que é o autor dos mais belos choros para violão. Descendente de uma geração de chorões que tocam com muito sentimento, o flautista Altamiro Carrilho, além de conhecer os segredos de seu instrumento, é também um chorão que conserva a valsa em seu repertório. Thank you. Brasil. É o choro que ouvimos com o flautista Altamiro Carrilho, que apresentou ainda Homenagem à Velha Guarda, de Sivuca, e Flautista Triste, de sua autoria. A seguir, vocês vão ver três choros raros executados por seu autor em solo de acordeon. O intérprete é uma das figuras mais importantes da história da música popular. Trata-se de Luiz Gonzaga, em gravações originais dos anos 40, de uma fase em que um consagrado compositor ainda não cantava. Portanto, as gravações estão com as imperfeições da época, mas conservam as características típicas do choro. Thank you. registros inéditos do chorinho aparecem aqui. Numa serenata, pé de serra e calango tango. Seu autor e executante foi o pernambucano Luiz Gonzaga, que antes de se definir pelo baião, também foi um autêntico chorão. Esta é do fundo do baú. Mais três peças raras do choro vocês vão ouvir agora com Pixinguinha e Manuelzinho da Flauta. As gravações foram as últimas realizadas pelo velho Pixinga nos anos 70. Elisete no choro, Aí seu Pinguça e os Oito Batutas. Executando sax, Pixinguinha faz contrapontos com Manuel Gomes, o Manuelzinho da Flauta. Para alguns críticos e estudiosos de música popular, a década de 70 revela um visível progresso do choro. É que foi naquele período que o choro acabou sendo revalorizado pelos antigos apreciadores e redescoberto pelos novos instrumentistas. Data, portanto, dos anos 70, o aparecimento de novos grupos e conjuntos interessados no velho chorinho. Entre esses simpatizantes do choro estão os Ingênuos, os Carioquinhas, o grupo Chapéu de Palha, os Amigos do Choro, o grupo Vou Vivendo, conjunto Galo Preto e os Coroas, entre outros. Thank you. Mais três choros tradicionais apareceram aqui executados pelo conjunto Os Coroas: Apanhente Cavaquinho, Odeon e Brejeiro. Todos eles fazem parte do repertório do pianista Ernesto Nazaré e já mereceram inúmeras versões. Também Lamentos e Vou Vivendo de Pixinguinha, criações reconhecidas e admiradas entre os músicos de choro, já receberam diversos arranjos. Thank you. Educadora apresentou Encontro com o Chorinho. Este foi mais um programa da coordenação de rádio do IRDEB. Produção e supervisão geral, Perfilino Neto. Apresentação, Marcos Castelhano e Walter Costa. Gravação, edição e montagem, José Silva e Norberto Macedo. Direção, Washington Barbosa. Gerência de operação e gravação, Djalma Bahia. Todos os domingos, aqui na Educadora, você é nosso convidado especial para o encontro com os mestres da música. Música dos Mestres, um toque sutil e especial dentro da noite. Domingo, a partir das 21 horas. Educadora, um toque de classe na medida do seu bom gosto. ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, uma emissora do IRDEB, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia. Horas e 2 minutos. Fortes chuvas na noite de ontem causaram 2 vítimas em Salvador. Informe Educadora. A chuva de ontem na costa do Sauípe adiou para logo mais, às 3 da tarde, a final do Aberto do Brasil, disputado entre o brasileiro Gustavo Kilton e o argentino Agustín Calieri. Guga venceu o terceiro set por 1-0 no momento da paralisação. O jogo está empatado em 1-1. O tenista brasileiro disputa o seu segundo título na costa do Sauípe. E o Vitória venceu ontem a Catuense pelo Campeonato Baiano por 3-1, com gols de Arivelton, Leonardo e Kleber. E a Catuense marcou com Ednei. A inesperada tempestade de ontem em Salvador e na região metropolitana, com muitos raios e trovões, alagou ruas e residências, interrompeu linhas telefônicas e até a final do Open Brasil na costa do Sauípe, quando o Guga tinha chance de ser campeão. A Coordenação de Defesa Civil registrou 34 ocorrências a partir da 0 hora de hoje em toda a cidade. A mais grave aconteceu na Boca do Rio, quando um deslizamento de uma construção irregular na Avenida Jorge Amado, às 4 da manhã, que causou a morte de 2 pessoas. Outras notícias no Informe Educadora logo mais, ao meio-dia. ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, uma emissora do IRDEB, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia. Música.